Ora então, bem-vindos aqui ao Caso Fazem, Caso Tocam. Dá-se a circunstância de que o original, como bem sabem, passa à quarta-feira e que repete no domingo seguinte, isto neste mês de Natal, visto ter duas bandas por semana. Portanto, a quem ouve a repetição, votos de um bom Natal, estamos a falar no dia de Natal. É até aí, estamos a falar na quarta-feira e estamos a pré-anunciar então que tenham um bom Natal e, naturalmente, com saúde e em família. Claro que nada melhor do que ter um convidado para de que alvitramos desde já que vai ser uma conversa bem disposta. E esse convidado é Rogério Sarrá, já anda aqui na Passar da Boa Nova já há algum tempo, mas não seja o tema a chave, e julgo que quando falo disto já ninguém está sem saber de que é que falamos, e está aqui em destaque esta semana o Rogério Sarrá, de que será, e como digo, uma conversa bem disposta, que é uma conversa que vai falar de onde vem o Rogério Sarrá, daquilo que anda a fazer, de onde já vem em termos de música. E, inclusive, vamos falar de um tubo de escape. Vejam lá aquilo que, eventualmente, nos motiva para falarmos com este autor, que lança aqui o seu álbum, um álbum debutante, que, curiosamente, tem presente o nome deste tema que já há algum tempo a passar aqui na Boa Nova, A Chave. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, Rogério. Olá, Pedro. Muito obrigado. Muito prazer. É um prazer em recebê-lo. Andávamos já há algum tempo atrás de si. Dá-se a circunstância que falamos consigo na Semana de Natal. Portanto, antes de mais, um bom Natal para si e para os seus. Para si também, para todos os ouvintes da Rádio Boa Nova. Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Por puro acaso, verdade ou destino, ou qualquer poder divino, encontrei enfim a chave que abria o amanhã. Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Renasce a luz na noite sombria. É a manhã que se anuncia. E era em ti que estava a chave que abria o amanhã. Traz-me de volta esse olhar perdido. Não me revolta ser um sol escondido. Não vás atrás do que às vezes digo. Faço de tudo para ficar contigo. Contigo. Rogério, eu dizia aqui que nós andámos aqui há algum tempo a divulgar A Chave, portanto, pré-anunciámos a saída deste álbum, que teve aliás também em pré-venda, com este magnífico tema que dá circunstância também que vai aparecer uma série juvenil e não só, mas uma série de família. Pai à Força, exatamente. O Pai à Força, exatamente. Exatamente. Não só este tema, mas nós temos quatro músicas deste disco-chave, que estão incluídas na banda sonora da nova temporada da série Pai à Força, que estreou alguns no final de setembro e que vai estar no ar até ao princípio do próximo verão, portanto todos os domingos às 19 horas na RTP. É uma série com bastante sucesso, com bastante audiência, com o Pepe Rapazote, com a Isabela Abreu, etc. E acho que, pelo que sei do gosto das famílias, e portanto tem sido uma ótima oportunidade para divulgarmos a nossa música, e tem sido um ótimo veículo de promoção. E é por aí mesmo que vamos começar. Como é que um autor que agora surge a solo, e depois já vamos falar daquilo que tem sido até aqui antes desta aventura a solo, e digo aventura no sentido próprio do termo, que hoje em Portugal lançar um disco acaba por ser uma aventura, com muito gosto naturalmente, mas uma aventura não deixa de o ser. Como é que alguém que inicia agora era solo e com o nome de Rogério Charrás consegue chegar ao público? Quais são, na sua opinião, a maneira de que as pessoas saibam de quem se está a falar quando se ouve um tema como, por exemplo, a chave na rádio ou na televisão? Claro, é sempre um caminho, talvez a parte mais difícil de um percurso de um qualquer músico que está, portanto, a querer fazer-se mostrar e que as pessoas não conhecem e que ainda não têm propriamente um passado e, portanto, não têm discos para trás, não têm trabalho para mostrar, e é sempre uma fase mais complicada, mas ao mesmo tempo é também uma das fases mais engraçadas, creio eu, e é um desafio. Como é que isso se faz? Nós andamos a tentar também descobrir isso. Temos tido, de facto, tivemos esta ótima notícia de termos quatro músicas a rodar no Pai à Força. Estamos a usar também, e muito, infelizmente que hoje em dia existe esta ferramenta chamada internet, que faz com que, por exemplo, foi provavelmente assim que a nossa música chegou à Rádio Boa Nova, e temos chegado a outros pontos. O disco saiu da fábrica alguns em outubro. Temos estado nestes 3 meses a fazer, portanto, uma pré-venda na página da internet, e a começar a fazer a promoção, a começar a chegar aos meios de comunicação. Foi uma primeira fase que tem corrido muitíssimo bem, muito melhor muito acima das expectativas que nós tínhamos. No entanto, a partir de janeiro passaremos a uma outra fase, onde aí estaremos provavelmente com mais presença nas rádios nacionais, nos meios de comunicação de maior alcance. O disco vai chegar, entretanto, às lojas também, às lojas tradicionais de música, e portanto é uma tarefa difícil, porque lá está, porque o meio da música em Portugal e os meios de comunicação, os meios de divulgação não são assim tantos quanto isso. Existem muitos músicos, como é óbvio, existe muita gente a divulgar o trabalho, e nós temos esta desvantagem de estamos a chegar e, portanto, as pessoas ainda não conhecem. Gostaria só de fazer aqui um à parte, um parênteses, para lhe dizer que eu não gosto muito da expressão carreira solo por uma razão. Este é um projeto em meu nome, em nome de Rogério Charrás, e é um projeto sob a minha liderança e que tem a ver com a minha personalidade, mas é um projeto que tem muita gente também envolvida, é onde tem um coletivo, um conjunto de equipa de músicos, de letristas, de produtor, etc., que, portanto, sem eles nunca, não seria possível nós estarmos aqui neste momento. E que são virtuosos, já lá iremos falar sobre isso. É a distinção que eu queria fazer, e vamos já começar por aí, o tempo dos Boémia, onde chegou a editar 2 discos com eles, e não só, sei que há um outro projeto ligado também à ligação entre música nacional com música brasileira, e de alguma maneira também africana, uma vez que há um ponto comum entre ambos. Fala-nos então desse tempo que vem dos Boémia, que passa também por essa ligação que tem e que julgo saber ainda mantém. Sim, os Boémia continuam a existir. Foi um projeto que eu iniciei com alguns outros companheiros há, já não sei muito bem, mas há 15, 16 anos, provavelmente, por aí, em 1995, portanto há 16 anos. Sim, há pelo menos um disco que passou aqui na Boa Nova, na altura uma edição da Ovação, se bem me recordo. Exatamente, o Madrigal foi o nosso primeiro disco. Foi um projeto que nós criámos nas escolas do liceu, e portanto para mim foi, digamos que a minha escola na música, foi o meu projeto durante 12 anos, com quem gravei 2 discos, com quem fiz centenas de espetáculos, muitos ensaios, aprendi muita coisa, até que chegou um ponto onde depois nós achámos que não fazia sentido, não estávamos a caminhar todos para o mesmo sítio, havia algumas divergências sobre a maneira como o projeto deveria evoluir e para onde é que ele deveria caminhar, e portanto, de uma forma algo natural, eles continuaram o projeto Boémia, que tem também um disco novo, e eu acabei por iniciar esta nova aventura, como o Pedro disse bem, porque isto não deixa de ser uma grandíssima aventura, uma aventura de que eu não estava efetivamente à espera que funcionasse tão bem. Eu não saí dos Boêmia com a perspectiva de fazer o projeto de Rogério Charraz, as coisas foram acontecendo, eu fui tocando uma vez, duas, três, quatro, e as pessoas foram gostando e foram pedindo mais, e as coisas foram acontecendo de uma maneira muito natural até chegarmos a este disco, a esta chave, e onde a partir daqui eu acho que é um caminho sem retorno e, portanto, daqui continuaremos para a frente. É esse o propósito da divulgação. Eu tenho tido uma, eu vou dizer assim, uma máquina de promoção, e aí acho que é o termo mais correto, muito interessante, em que junta pessoas bastante mediáticas, e lembro aqui o Pepe Rapazote, um deles apenas, mas e que vão aparecendo no YouTube, não é? Uma vez que na televisão, como bem diz, o espaço para a música é cada vez menor, e vão aparecendo mensagens bem dispostas, e a razão pela qual dizia, acho que é o melhor termo, não escusando aqui à procura de outro, de alguém que vai dizendo para estarem atentos, porque vem aí a chave do Rogério Charraz. Percebe-se que são amigos, só assim é que consegue convencer pessoas a virem para o público dizer atenção, tomem atenção, é o que está aí para sair, e consegue ter aqui uma mensagem muito cativante, e é uma maneira, pelo menos engenhosa, de chamar a atenção do público, ainda que seja via YouTubeado, não é? Mas, exatamente, pelo menos é quem vai à procura da chave, aparecem no YouTube estas mensagens. Olá, eu gostei muito deste novo disco do Rogério Charraz, não só por ser um amigo, mas para mim há dois tipos de músicos: aqueles que cantam muito bem, mas cantam a música dos outros, e aqueles que criam música. E o Rogério Charraz cria música. Comprem este disco, vejam lá da pé e peçam pela internet. A ideia é minha e do grupo muito restrito que tem trabalhado comigo e nomeadamente com a minha cara metade, que tem sido bastante importante também nesta fase. Como eu dizia, Pedro, e como falávamos e bem, é difícil hoje em dia, principalmente para um artista novo, vingar e surgir, e no meio de tanta informação com que as pessoas têm hoje em dia, não é? Através da televisão, dos jornais, da rádio, da internet, enfim, são mil e um meios, a velocidade, a informação circula a uma velocidade estonteante, onde as pessoas estão, e principalmente agora com as redes sociais, as pessoas estão constantemente a ser bombardeadas com informação. Sim. E passa muita coisa. Eu creio que a chave, e utilizando aqui o nome do disco, a chave pode estar precisamente no sermos criativos e no passarmos a comunicação de uma maneira diferente daquela que tem sido feita até hoje em dia, ou até aqui. E surgiu-nos esta ideia, efetivamente, de, nesta primeira fase, onde realmente ainda não temos muita presença nas rádios nacionais, na televisão, nos jornais, etc., ainda não tínhamos chegado a essa fase, e onde iríamos usar como elemento fundamental de promoção a internet e as redes sociais, creio que era também importante poder usar algumas caras conhecidas, que as pessoas que soubessem quem são e que lhes chamassem a atenção, a dizer atenção, que está aqui um disco, está aqui um artista novo, vocês ouçam, porque não é mais um. Estas pessoas, algumas delas eu já tinha alguma relação de amizade, outras fui criando ao longo deste processo, e há aqui uma coisa que, e estamos a falar de nomes como Joaquim de Almeida, como Ricardo Carriço, como o Pepe Rapazote, o José Fanha. Portanto, estamos a falar de pessoas com uma grande história e com um grande peso nas suas carreiras e, portanto, naquilo que fazem. Mas aqui um parênteses, se esquecer um terno menino de 3 anos que também, de algum modo, vem demonstrar que também é possível dançar este disco. Também é verdade. A queridíssima Beatriz. Deixo isso ao desafio das pessoas irem aqui à nossa página na internet, a Rádio Boa Nova, claro, e de clicar no link da página do Rogério Charraz e de algum modo, através do YouTube, conseguem ver esses vídeos. E na página também tem lá, na minha página também. Exatamente. Tem lá esses vídeos. Mas eu queria só chamar a atenção, porque esta gente fez isto tudo de forma absolutamente gratuita, todos estes nomes, eu não paguei a ninguém. Eles, para além de serem grandes artistas e pessoas com grande qualidade naquilo que fazem, são pessoas de uma grande generosidade, que se apaixonaram pelo projeto, que gostaram da música e que quiseram. Eu nem lhes dei texto, nem sequer nada, só lhes disse: olha, gostava de gravar um vídeo contigo a falar do disco e daquilo que tu achas do disco. E a partir daí eles fizeram os vídeos que estão, e que têm sido um elemento de promoção fantástico, e eu faço aqui também o meu agradecimento público a todos eles, porque têm sido muito importantes, e lá está, e têm sido uma grande generosidade, porque o têm feito apenas e absolutamente porque querem e porque gostam do projeto, e isso é muito gratificante também para mim, porque me dá um grande alento, naturalmente, para continuar. Como dizemos há pouco, o facto do espaço mediático para os artistas, às vezes passa um bocado ao lado, outras vezes dá-se importância a quem não merecerá tanto, mas, enfim, serão outras as questões, mas pelo menos há este elemento que temos que associar. Há, enfim, está a jogar em casa, já tinha dito em off que adorei o seu disco, e por aí torna tudo mais fácil, mas também mais difícil de tentar ser imparcial, mas vou sê-lo. É que o Rogério Charras, para mim, Pedro Oliveira, na Rádio Boa Nova, era um nome que a primeira vez que me assaltou foi ao ouvir, e contra a dita, a gente grita, e estamos a falar aqui num concurso em que ganhou e com muito mérito, mas eu fui procurar esta música porque sabia que algures aqui neste disco ia ter a apresentação do José Mário Branco. Portanto, fui por via do José Mário Branco e não por via do Rogério Charras, mas foi uma agradável surpresa quando venho a ouvir o disco. E isto leva a pensar, depois de ouvir isto todo, é que Rogério Charras, assim como eu, se tivéssemos nascido 20 anos mais cedo, estaríamos na senda, se tivéssemos, eu pelo menos não terei, o Rogério já terás talento para isso, na senda dos cantautores. E estamos a recuar ao tempo aqui do Ari dos Santos, José Afonso, Mário Branco, exatamente, todo um conjunto de autores onde o Rogério Charras me parece que se integra muito bem. Estou a fazer bem a leitura deste disco? Eles fazem parte das minhas referências, e isso é assumido. E já que o Pedro teve o cuidado de falar no José Mário Branco, é importante também falar nos três convidados que este disco tem. Exatamente, Rui Veloso e Ana Lins. Exatamente, e que tiveram também eles uma atitude de grande generosidade em ouvir o disco, em gostar e em vir participar, e lá está, da mesma maneira como o Pedro escolheu este disco através do José Mário Branco, muitas outras pessoas têm, no fundo, ter o José Mário Branco, ter o Rui Veloso, ter a Ana Lins neste disco é uma chancela de qualidade que faz com que as pessoas se interessem e que vão procurá-lo. E, portanto, também lhes devo a eles este meu agradecimento público e dizer que foi um grande prazer e uma grande honra ter estes nomes, nomeadamente o José Mário e o Rui Veloso, que têm uma história na música portuguesa e que vão ficar para sempre ligados à história da música portuguesa. Poder tê-los num disco de estreia é algo absolutamente fabuloso para mim. Falando diretamente dos cantautores e nomeadamente daqueles que fizeram da sua cantiga uma arma e que em determinado momento da história deste país utilizaram os seus canções para lutar pela liberdade e por determinado tipo de valores que não eram bem vistos e que não estavam implementados neste país. Eu sou um grande adepto e eles fazem parte das minhas influências, o José Afonso, o Sérgio Godinho, o Fausto, com quem tive o prazer de participar no seu último álbum. Exatamente, tive mais essa honra. Portanto, nos créditos do último álbum de Fausto, aquele de encerrar da trilogia, que já aqui vamos aqui da Boa Nova, lá aparece o Rogério Charras. Exatamente, e naturalmente é mais um motivo de grande orgulho que eu ostento com toda a humildade, porque obviamente percebo que acima de tudo é um grande ato de generosidade do Fausto pegar realmente nas pessoas que estão a começar, e mais uma vez também é outro que prova que, para além de ser um grandíssimo músico, alguém com uma dimensão de facto quase maior do que este país, mesmo assim ele não deixa de olhar para quem está a começar e não deixa de dar a mão. Mas eu sinto-me muito influenciado por estes nomes, além de outros. Não creio que este disco seja apenas e só um disco que fale de contestação e que aponte para as coisas que estão mal, mas também passa por aí. Eu acho que nós, enquanto músicos, enquanto artistas, temos essa responsabilidade também, para além de, obviamente, de falarmos de coisas que se passam na vida das pessoas, do amor, da amizade, de uma série de coisas que têm todo o lugar para acontecer, nós também temos a obrigação de falar nos problemas sociais que existem, na crise, naquilo que vai passando, que se vai passando de errado neste país e não só, e no nosso mundo, e a nossa música é também um veículo de poder comunicar isso às pessoas, e também pode ser uma chamada de atenção para as pessoas, para que elas não se acomodem e para que elas também lutem pelo pelos seus direitos. E, portanto, eu procuro dentro da minha música, e influenciado naturalmente por estes nomes que nós falámos e por esta história que existe da música portuguesa, de alguma maneira eu tento também que o meu trabalho reflita esta característica. A dita rói, a dita mói, a dita dói. A dita rói, a dita mói, a dita dói. A dita rói, a dita mói, a dita dói. E contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita. No tempo da outra senhora só via para jantar, e agora só me apetece chorar. É um juro que só vai, meu Deus, quem me acode, quem me tira do buraco, quem me livra do contrato que assinei para pagar o que não posso comprar. No tempo da outra senhora todos cantavam o hino, e agora é tudo a fazer o pino. A bandeira na janela da barraca da favela, chamada bairro social, para não soar tão mal neste novo português, onde se capam os quês. E a ditadura, e contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita. No tempo da outra senhora não se podia falar, e agora é tudo a desconversar. Na TV do momento, jornal é entretenimento, concurso, humilhação, futebol, até mais não, e não perca a novela enquanto aperta a fivela. No tempo da outra senhora não havia oposição, e agora ninguém percebe quem são. Do que ontem era ideia para curar desgraça alheia, hoje só resta a desculpa e o ónus dessa culpa, que com tanta parceira ainda acaba solteira. E a ditadura, e contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita. Com a voz de quem canta, com o peso da revolta que esta dita não passará. Porque não há dita que nos pare o bater do coração, não há dita que nos tire o calor da nossa mão. E contra a dita, a gente grita. Dizia outra senhora orgulhosamente sós, e agora em que Europa estamos nós? Cotas na agricultura, déficit gravado na cintura, fatura por cobrar, subsídios que gastamos, dinheiro que esbanjamos e que havemos de pagar. Porque a ditadura, e contra a dita a gente grita. É que a ditadura, e contra a dita a gente grita. Porque a ditadura, e contra a dita a gente grita. A ditadura e a ditadura, e contra a dita a gente grita. A dita rói, a dita mói, a dita dói. A dita rói, a dita mói, a dita dói. E contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita. E contra a dita a gente grita, e contra a dita a gente grita. Ora bem, se dúvidas houvesse desta questão do grande autor, este tema é contra a dita que a gente grita, desmistificava tudo isto. Sendo certo que são temas que, ouvindo a letra, ou lendo-a, mas ouvindo-a cantada por si, percebemos a intemporalidade, quer desta letra, quer todas aquelas que vêm desse tempo. Acha que estamos numa altura de retomar esses ideais de Abril? Com certeza, eu acho que nenhuma altura é boa para nós largarmos os ideais de Abril. Uhum. E se calhar, não, uma das principais razões para nós estarmos no momento de, nos, em momentos de dificuldades em que estamos hoje em dia e a passar por todas estas privações é porque neste caminho, nestes últimos 37 anos, algures nós esquecemos os valores e a luta que muitos tiveram. Eu não era nascido no 25 de Abril, mas não posso esquecer que houve várias gerações e várias centenas e milhares de pessoas que lutaram por determinado tipo de valores, não só a liberdade, mas a igualdade, a fraternidade e etc. E nós, alguns neste caminho, esquecemos essas coisas e distraímos-nos com outras coisas menos importantes e que nos prejudicaram e que nos fizeram seres mais individualistas, menos coletivos, mais egoístas, mais consumistas, etc, etc, etc. E, portanto, é sempre tempo de voltarmos aos tempos de Abril, mas acima de tudo é tempo de nós, de uma vez por todas, percebermos que, embora sejamos seres únicos, nós não conseguimos funcionar em sociedade vivendo cada um por si. E, portanto, ou nós começamos a encarar isto como um bem coletivo e este país como sendo de todos e esta história do Estado, o Estado não é nada senão nós todos. E, portanto, quando nós fazemos coisas para o bem do Estado, fazemos coisas para bens de todos nós. E, portanto, eu creio que é tempo e já vamos muito tarde, já vamos muito atrasados, não vamos tarde, mas vamos atrasados de voltar a pensar numa série de coisas que há 37 anos nós conquistámos enquanto país e que alguns por este caminho a gente esqueceu. O Kennedy dizia que não perguntes o que é que a América pode fazer por ti, o que pode fazer para a América, e acho que está na altura de nós vermos também um bocado essa ideia, não é? O que é que nós podemos fazer para o país? Sem dúvida, e as pessoas têm a tendência, e eu tenho tido este discurso, já há muito tempo que eu tenho este discurso, que é assim: nós obviamente temos que pedir responsabilidade aos governantes e às pessoas que têm estado à frente do país e não só, e da comunidade europeia, etc. Mas nós também não podemos esquecer que todos nós temos responsabilidade também naquilo que tem acontecido e todos nós, nas nossas vidas, nos nossos empregos, na nossa vida social, na nossa vida familiar, também não temos tomado as melhores atitudes em muitas coisas. Okay. E, portanto, não podemos apenas só dizer que a culpa foi dos outros e foi dos malandros. Nós temos que fazer parte também da solução, porque também somos parte do problema. Okay. E, portanto, as pessoas creio que têm que fazer esse exame de consciência também. Este tema, como disse, e falamos aqui da dita dura, de maneira como ganhou um prémio muito merecido, como já disse aqui, foi nessa altura que Rogério Charras pensou: agora já não consigo voltar para trás, tenho que continuar. Claro, com certeza. Foi sem dúvida. Foi um marco. Este tema que originalmente se chamava A Dita Dura, portanto é no fundo um trocadilho com a palavra ditadura. Uhum. E no fundo a imagem que eu quero passar nesta canção é esta. Obviamente que nós vivemos em liberdade há 37 anos, conquistamos uma série de coisas, mas ainda não estamos a beneficiar daquilo que conquistamos e, portanto, hoje existem outro tipo de ditaduras que fazem com que nós não sejamos livres e, acima de tudo, que não vivamos num sistema justo e que haja ainda muitas desigualdades. Mas quando eu participei há 2 anos atrás, pela primeira vez, ao festival Cantar Abril, organizado pela Câmara Municipal de Almada, com esta canção e com uma outra, se bem que esta que foi apurada para a final, no primeiro ano não ganhou o prémio, eu acabei por ganhar o prémio depois, já este ano, com uma outra canção, mas na altura foi, digamos, que o facto de ter levado esta canção a este concurso e, por exemplo, ter tido na final em Almada, só da minha parte, mais de 60 e tal pessoas que se interessaram e que foram assistir e que me deram um apoio absolutamente incondicional. E mais, e na altura, como eu há 2 anos acabei por, apesar de ter ido à final, não ter ganho nenhum dos 2 prémios, houve um conjunto de pessoas que estava de tal maneira apaixonados pelo meu trabalho e que de tal maneira acharam que era importante eu gravar um disco, que se juntaram, que organizaram um jantar para, de alguma maneira, angariar verbas para que pudéssemos dar o pontapé de saída para este disco. Portanto, esse momento de ter cantado esta canção naquele festival e ter tido o apoio de tanta gente foi absolutamente fundamental para este disco existir. E eu gosto muito deste disco, gosto muito, estou orgulhoso no melhor sentido da palavra. Ou seja, eu revejo-me naquilo que este disco é e naquilo que ele representa e, acima de tudo, também pela onda com que ele foi gerado, por esta onda de carinho e de amizade e de solidariedade e de generosidade das pessoas que disseram, não, a gente gosta da tua música, tu tens que gravar um disco, se não tens condições a gente ajuda-te para que vais ter. E acho que este é também um gesto que representa, no fundo, aquilo que tem faltado muito na nossa sociedade nos últimos anos. É este interesse genuíno. As pessoas não ganharam rigorosamente nada com isso, a não ser, eu obviamente tive o cuidado de lhes dar um disco a cada um deles, mas foi um interesse genuíno e sincero que fez com que eu estivesse aqui neste momento. Portanto, esse foi um momento absolutamente decisivo, inclusive, que me fez, nessa altura, há 2 anos atrás, fazer uma opção pela música a tempo inteiro, porque na altura eu tinha outros trabalhos para garantir a minha subsistência, e onde eu disse, não, a partir daqui eu creio que é um caminho sem retorno, eu tenho que ser músico, tenho que mostrar aquilo que faço e tenho que fazer o meu caminho. Percebo, ou tenho a ideia de que para si a escrita é fácil, e isso vem não só deste disco, mas também daquilo que leio do Tubo de Escape, que eu que julgo saber é um blog criado por si. Correto. Pronto, não estou... Não está rigorosamente nada. Aliás, foi provido este seu blog, que acompanho já há algum tempo, portanto veja, que fiquei a saber que o Fausto iria ter um disco novo. Portanto, de algum modo, pela sua participação no disco, vim a perceber que estava para anunciar este disco do Fausto, de que estava a aguardar e de que aliás já ouvi e adorei, e creio que todos nós, quem tem a oportunidade já de ouvir, não pode deixar ficar indiferente. É uma obra-prima. Exatamente. É uma obra-prima. Mais uma. Outras conversas com outros autores, de que havia vários discos que era indispensável comprar. E eu dizia sempre que por este rio acima, na década de 80, que era um disco indispensável. Pois então, temos aqui, para o ano de 2011, há um disco indispensável. É este último do Fausto, como dizia que do ano passado as pessoas iam comprar o Encantado do Ronquial. Por aí adiante, há um conjunto de discos que acho que é difícil passar ao lado. E iremos falar várias vezes aqui repetidamente nas nossas conversas. Isso traz-nos à fase dos desafios, a todos os autores que se estreiam aqui na Boa Nova. Uhum. E então vamos começar pelo primeiro. Imagine que venha ao livro do hospital. Não sei se conhece a cidade. De passagem, infelizmente ainda só de passagem. Então imagine que alguém o convida para dar aqui um concerto, teríamos muito gosto nisso. Uhum. E então imagine-se num magnífico anfiteatro natural que existe aqui no meio da cidade. Uhum. Que tem um magnífico palco também, e estou aqui a repetir palavras de vários autores que já cá estiveram. Uhum. Imagine-se, perante um bom público, pode trazer consigo 2 bandas ou 2 autores nacionais. Quem escolheria para vir consigo? Uma escolha difícil, naturalmente, porque haveria... Pela diversidade, mais, não é? Felizmente. Pela diversidade, sim, e porque de facto eu gosto tenho vários autores de que sou absolutamente influenciado e apaixonado pelo trabalho deles. Antes de mais, deixe-me dizer que isso era um cenário que muito me agradaria e que espero, quem sabe até já em 2012, poder ter a oportunidade de vos visitar e de tocar aí nesse magnífico palco. Uhum. Vou tomar uma opção, tenho que escolher 2 e vou escolher 2. O primeiro seria naturalmente o Fausto. Mirabolantes, longos focinhos de elefante. Já falámos sobre ele e acho que é alguém que marca a história da música portuguesa, no sentido em que pegou na música tradicional portuguesa, estilizou-a à sua maneira, deu-lhe uma modernidade e fez com que muitos ritmos portugueses, como a chula, o malhão, o lava-colhos, etc., tenham sido misturados ali com música que é moderna, que passa hoje em dia. O Fausto, com este novo disco, foi o número 1 do top de vendas logo na primeira semana, já é disco de ouro, e portanto... É uma prova que a música tradicional portuguesa não é uma coisa do passado, não é uma coisa que está esquecida, que é dos nossos avós, é uma coisa que pode ser feita hoje em dia e que pode ser comercial também, e o Fausto tem todo esse mérito e é das minhas grandes influências. Para a segunda escolha, eu escolheria o Rui Veloso, que é também uma das minhas grandes influências, num registro diferente. Olha a bola, Manel, nunca mais ninguém a viu. Curiosamente, há uma coisa sobre o trabalho do Rui Veloso que eu acho que pouca gente ainda abordou. É verdade que o Rui Veloso, dizem que é o pai do rock, e é alguém influenciado pelo rock e pelo blues e por uma série de estilos norte-americanos ou anglo-saxónicos, mas o Rui Veloso tem na música dele uma grande portugalidade, uma melancolia e uma série de elementos que o tornam completamente português e a música dele tem também, embora misturada com outros elementos de outras culturas, e depois ele tem para mim uma característica que é muito difícil, que é conseguir fazer uma canção simples, com poucos acordes, mas lindíssima. E isso às vezes parece a coisa mais fácil, mas não é. É a coisa mais complicada, é poder fazer uma canção simples de 3, 4 minutos, com meia dúzia de acordes, e aquilo soar como soa o Porto Sentido, como soa milhares de canções que ele tem. Portanto, acho que se pudesse escolher, à minha vontade, dois músicos para partilhar comigo um palco em Oliveira do Hospital, acho que escolheria o Fausto e o Rui Veloso, mas digo-lhe já que tinha pelo menos mais 15 opções. Agora, só a referir, eu digo que até depois que há aqui um tributo ao Rui Veloso, eu gostei, aliás, não participou o Rui Veloso no solo de guitarra, no tema blues e poesia. Correto. Junto ao Rio Douro de Alma, carregado de postais e canções, tua voz rouca e calma vai colorindo corações. Serves na corrente o leito, abres as cores do peito, cantas o amor a teu jeito, lado lunar, respiração. O Porto em foto é magia, lir e vir de blues e poesia. Vejo doce e alegria transformado em emoção. Junto ao molho onda forte, ó, a serra do Pilar, tua voz sementeira do norte, da cor de mim, cheiro no mar. Pousas em minhas memórias, o encanto nobre das histórias, as derrotas e as vitórias que sabemos verso a verso. Eu fui crescendo, sempre que te ouço eu aprendo, no peito onde te vou tendo, junto às forças do universo. As cores do peito, cantas o amor a teu jeito, lado lunar, respiração. O Porto em foto é magia, emoção. Vamos ao segundo desafio, E sendo certo que já partilhou o palco justamente com os Amália hoje, não é? No, uhum. Em Cascais, de que tão bem ouvimos falar, mas já lá vamos falar sobre isso e o tempo que está-nos aqui a fugir. Então vamos aqui nos desafios ainda. Imagino que vem alguém da cena internacional uhum. e que, chegando a Portugal, já, melhor, chega aqui ao Livro Hospital e diz: atenção, mas eu para a primeira parte não dispenso que seja o Rogério Charras. Uhum. Primeira parte ou uma participação de quem gostaria muito de participar no espetáculo? Olha, se nós pudéssemos recuar um bocadinho no... Vou-lhe fazer aqui uma malandrice. Em vez de dizer um, vou dizer três de outra forma. Se a gente, camarada, vamos embora. Se a gente pudesse recuar uns aninhos atrás e congelar o tempo, eu escolheria os Queen enquanto o Freddie Mercury era vivo, porque uhum. acho que ele não é deste planeta, ele era do outro planeta, e acho que a morte dele foi um crime para a humanidade. Ou pelo menos a morte dele tão cedo. E que uhum. todas que ficaram por fazer. Under pressure. Se fosse hoje em dia, escolheria dois, vem-me assim dois nomes à cabeça, um já também, já com um grande percurso e que é o Sting, que é alguém que eu adoro e que também já tem uma carreira enorme, cheia de sucesso e com várias nuances na sua carreira. And you feel your life is shrinking like the petals of a flower. You creep towards the closet, you're so careful not to wake him. You choose the cotton dress you bought last summer. E ainda assim para um nome mais recente, mas que eu também gosto muito, talvez o John Mayer, também é alguém de quem eu gosto muito e que tem uma maneira de tocar guitarra e de cantar e de compor que eu adoro. Curioso, Queen saiu para este Natal também um documentário muito interessante e Sting saiu agora um disco com a tarefa de 25 anos, portanto exatamente. Estamos em sintonia. Agora o último desafio, e o que nos dizem é o mais difícil, mas não deixamos de fazer. Imagina que vai haver um disco tributo a um autor nacional e que dizem que querem que o Rogério Charras integre esse disco de tributo como versão de um tema desse autor. Estamos a falar de que autor e já agora que música seria essa? Eu escolho outra das grandes referências que eu ainda não falei aqui hoje e que já teve 1050 tributos, mas que eu não me importaria de lhe voltar a fazer outro porque acho que é completamente merecido. Falo do Zeca Afonso uhum. e acho que escolhia, embora não sei se teria capacidade de fazer um arranjo dessa música porque acho que é, para mim, a música que eu mais gosto dele, e embora sendo assim diferente e que nem toda a gente conheça, que se chama Um Redondo Vocábulo, que era, acho que é uma das era canções. Era um Redondo Vocábulo, não é? Era um Redondo Vocábulo, que é uma das canções mais lindas da música portuguesa. Era redondo vocábulo, massa magreste. Revelavam-se ondas em maninhos, dedos, pompas, seus cabelos. Cheguei a pensar aqui que falasse do Inquietação. Já me soou aqui na Boa Nova aos ouvidos e as boas línguas de que tem uma versão muito interessante do Inquietação. A contas com o bem que tu me fazes, a contas com o mal porque passei com tantas guerras que travei, já não sei. É verdade, a Inquietação é verdade, bem que podia ser, não me lembrei dela agora, embora essa seria mais fácil porque já tenho a versão uhum. composta, inclusive agora fizemos um espetáculo de apresentação no dia 8 em Cascais e eu já toquei e toco essa canção há muito tempo. É uma canção do José Mário Branco que é fantástica e que, acima de tudo, eu acho que reflete a razão pela qual nós, músicos portugueses, continuamos a insistir em fazer música portuguesa em Portugal. E levando porrada, perdoem-me a expressão, de tudo o que é lado e sendo muitas vezes pouco ajudados pelos próprios portugueses, não digo se calhar o grande público, mas há algumas pessoas que estão entre nós e o grande público que muitas vezes preferem mais facilmente dar a mão a músicos que não são portugueses do que os próprios, mas esta música fala de uma inquietação que no fundo é aquilo que nos mantém e que nos faz perseverar e continuar a fazer música portuguesa em Portugal, é porque nós temos dentro de nós uma inquietação que não nos permite parar e contra tudo e contra todos continuamos a fazê-lo com grande paixão e com grande amor. precisava de ser o sol para iluminar o mundo e rosar-te a face, aquecer-te a alma, prendar-te sorrisos sem saber quem és. Gostava de ser a lua para abrigantar o céu, desenhar-te um postal, adornar-te o mar, ensinar-te o caminho sem saber quem é. Gostava de ser uma nuvem para adoçar o infinito, esconder-te o sol, esconder-te a lua, lembrar-te a infância sem saber quem é. Ser o vento para voar sem rumo, poder acariciar-te, poder acarinhar-te e não te sentir só sem saber quem és, porque não importa só saber quem és. Uma das maneiras que vou falar também de si, e perdoe-me, primeiro eu ia falar foi de Ana Lins, e estamos a falar de alguém que esteve já por vezes na taverna em Sintra, e que, enfim, como sabem, eu faço programa de rádio, de vez em quando vão-me despertando coisas para procurar, coisas novas. E falaram-me de Ana Lins e de quem a acompanhava, o Rogério Charras. E agora voltei a relembrar essa conversa que tive com esse meu amigo. Sendo certo que Ana Lins então veio a participar aqui neste disco, curiosamente no tema de entrada gostava de ser diferente. E uma vez mais, como disse há pouco e muito bem, dando-lhe um selo de qualidade, de que o disco já o tinha, mas atestando, portanto, com a voz dela. Foi fácil de chegar à conversa com estes nomes, como Ana Lins, e dizer assim, gostava muito que participasse no meu disco. Bom, foram processos diferentes os três. No caso, o caso da Ana foi um bocadinho diferente dos outros pelo seguinte, o marido da Ana, que acompanha também, que é pianista, tenho o grave prazer também de o ter a tocar comigo já há algum tempo, o Paulo Loureiro, e é um queridíssimo amigo, e é um grandíssimo músico, e é uma das mais valias. Por isso é que eu no início desta conversa tive o cuidado de dizer que este não é um projeto a solo, é um projeto em nome próprio, onde eu estou muito bem acompanhado por muita gente. E faço aqui um pequeno parênteses para falar do produtor do disco, o Alexandre Manaia, pelas pessoas que escreveram letras comigo, a Maria Ermelinda Morgado, o Pedro Branco, o Nuno Pinheiro, a Sandrina Blanco e por mais uma série de gente que eu não vamos ter tempo para falar dela toda, mas enfim, voltando à Ana, o Paulo toca comigo já há algum tempo, E quando eu comecei a tocar com ele, ele falou-me, a minha mulher também canta, Ana Leins, tem um trabalho. E a primeira vez que eu ouvi a voz dela, eu fiquei absolutamente apaixonado, o que não é de todo difícil. Aproveito para dizer aqui, não sei se vocês já o sabem e se as pessoas lá em casa sabem, o disco, o mais recente disco da Ana Leins, Quatro Caminhos, acabou de ser na semana passada eleito um dos melhores 10, um dos 10 discos do ano na Holanda. Eu creio que não sei se ela já o divulgou, nem sei se estou autorizado a divulgar, mas olha, ela que me perdoa, mas é para as pessoas saberem que um dos melhores 10 discos da Holanda deste ano foi o Quatro Caminhos da Ana Leins. E portanto foi muito fácil apaixonar-me. Nós, quando fizemos o arranjo, eu com o Alexandre Manaia, desta canção, achámos que fazia todo o sentido, até porque a letra era escrita por uma mulher e fazia todo o sentido ter uma voz feminina. E quando ouvi a Ana, eu liguei ao Alexandre Manaia e disse-lhe: olha, a voz está encontrada. Perguntei-lhe a ela se ela estaria disposta a fazê-la. Ela adorou a música, ficou apaixonada. E desde essa altura para cá, nós desenvolvemos uma amizade que já passou há muito tempo, a simples admiração pelo trabalho um do outro. Somos amigos, somos visita da casa um do outro. Ainda como disse ela, eu fui das primeiras pessoas a saber esta notícia que acabei de vos dizer a todos, e partilho com ela muitas vezes o palco, a Taverna dos Trovadores e não só. E portanto, a Ana é uma, para além de tudo, para além de ser uma belíssima cantora, é uma amiga e uma pessoa que está efetivamente no meu coração. Os outros, quer o Rui Veloso, quer o José Mário Branco, também foi relativamente fácil chegar, porque, como eu já disse também nesta conversa, para além de serem grandes músicos e de serem pessoas que ficam na história da música deste país, são também são gente simples, com uma grande generosidade, que quando gosta dos projetos, quando ouve a música e gosta, tem todo o prazer em ajudar. E portanto foi relativamente simples, sendo que nestas coisas existem tudo esta subjetividade. Eles têm que gostar ou não das canções que foram escolhidas para eles, e eles gostaram. O José Mário Branco, com uma particularidade que foi, eu falei do Pedro Branco, que foi um dos letristas deste disco, que é filho dele, e portanto o José Mário diz um texto que foi escrito pelo próprio filho, e que na altura, quando isto aconteceu, eu, quando olhei para aquele texto, eu disse: no disco tem que ser o José Mário, porque ninguém, mais ninguém neste país, conseguirá dizer aquele texto daquela forma brilhante que senão o José Mário. Então vamos falar aqui de alguns nomes. Está claro, já falou aqui do Alexandre Manaia, que o homem que vai à bateria, que vai às guitarras, vai às teclas, vai aos coros e participa naquilo que é o âmago do disco, a sua produção. Vamos falar, então, começar por ele e depois daí pode divagar para os demais que, enfim, conheces melhor que nós, naturalmente. Sim, senhor, com toda a justiça. O Alexandre Manaia foi produtor, tocou grande parte dos instrumentos deste disco e é um dos grandes responsáveis pela forma como ele soa, as pessoas gostem ou não, eu gosto muito e sou-lhe muito grato, e já o disse publicamente e tenho dito. Foi para mim um prazer e uma honra ter como produtor do primeiro disco e do segundo, porque já o convidei para o próximo, o Alexandre Manaia, que é um nome... Espera, então quer dizer que para esta chave já há uma fechadura. Eu quero em janeiro começar a trabalhar já no próximo disco, porque ao mesmo tempo que estamos a promover este, já estão a surgir canções e, portanto, sim, em janeiro eu espero começar a ter, espero poder ter possibilidades para poder trabalhar no próximo. Então pronto, já sabem os ouvintes da Boa Nova, a estreia do próximo será aqui na Boa Nova também, portanto... Exatamente. Está pré-combinado já. E acho que é a primeira vez que digo isto publicamente, porque é uma caixa para a Rádio Boa Nova que eu dou com todo o gosto. Sim, senhora, sim, senhora. Hoje estamos a ter muitas prendas de Natal consigo. Vamos então, adiante nos músicos. Eu queria só dizer que o Alexandre Manaia é um nome que não é tão conhecido, se calhar, do grande público, porque a música às vezes tem estas injustiças, mas o Alexandre já há 20 anos que é músico profissional, acompanhou o Rui Veloso durante muitos anos, acompanhou o Fausto, acompanhou o GNR, foi o diretor musical da Rita Guerra, é um dos mais brilhantes músicos portugueses e produtores, toca guitarra maravilhosamente, toca piano maravilhosamente, toca bateria, toca baixo, toca o que ele quiser, porque ele é músico da cabeça aos pés, por dentro e por fora. E é uma figura central e fundamental neste disco. Depois existem muitos outros de músicos convidados, o meu querido amigo Carlos Lopes no acordeão, o João Ferreira na percussão. Eu não vou poder dizê-los todos porque estão lá nos créditos do disco, só gostaria de falar na equipa que tem levado comigo este disco para a estrada e que são queridos amigos e grandes músicos. Falei do Paulo Oreiro no piano, falarei no João Coelho na bateria, do Luís Pinto no baixo, o João Miguel Veras na guitarra, e espero, dentro de muito em breve, em Oliveira do Hospital, poder-vos apresentar estes nomes todos um a um, mas em presença e fisicamente, em cima de um palco. Muito bem, está aqui então a apresentação, e certo que ficou muito número de formas, assim, é atentos, claro que este disco é um disco para comprar, portanto, e não para piratear, mas para comprar e para ter hipótese de ver os secretos, porque também há aqui um trabalho gráfico muito bonito, com uma preocupação de facto de dar a conhecer aquilo que são outras músicas, para quem eventualmente lhe passe despercebida a mensagem que é que está intrínseca a este disco. Pedro, e já agora que falou nisso, grafismo do disco, da página de internet, feito pela Joana Correia, que também é outra figura absolutamente essencial neste projeto, e já agora pegando só nas suas palavras, dizer que na nossa página da internet www.rogerioscharras.com é possível fazer a encomenda deste disco, ainda por cima agora com um embrulho todo bonito e personalizado. Já lá íamos dizer isso mesmo. Ah, pronto. Okay. Ainda certo que estamos aqui já a falar muito já em cima de Natal, mas quem quiser já sabe, pode adquirir por essa via o disco do Rogério Charras. Espero que nós aqui a nossa quota parte da responsabilidade aqui na Boa Nova lhe tenhamos despertado para este trabalho, até porque falámos muito e demos pouco espaço à música neste nosso programa, mas portanto espero que aqui haja o despertar. Mas não consigo ir embora sem falar no tema que mais gostei, independentemente de gostar todo o álbum, como já lhe disse. O Grito Vagabundo despertou em mim algo de curiosidade e tentar perceber a razão de ser de alguma desta letra. Mais tarde venho a perceber, e daí acredito que houve curiosidade da minha parte, de que o fez querendo dedicar, pronto, é um nome que percebi, António Campos, uhum. E de onde percebi que, enfim, alguém que morreu muito prematuramente. Uhum. Podemos falar sobre isso? Podemos, com certeza, com todo o gosto, porque é sempre um prazer falar das pessoas que nós amamos. O António Campos era e é um membro da minha família, meu primo, que, sendo uma pessoa absolutamente fantástica e com um grande coração, viveu grande parte da sua vida mergulhado no flagelo da toxicodependência. E todas as pessoas que estarão lá em casa e que conhecerão casos perto delas sabem que isso destrói vidas, magoa muita gente, fere pelo caminho e faz, e acima de tudo, o mais tristista, que é que faz pessoas que têm um grande coração e uma essência linda, neste processo todo, fazerem coisas que, enfim, que magoam as pessoas que mais ama e torna, é um processo autodestrutivo que é um dos grandes problemas da nossa sociedade e que é um problema que a gente ainda não conseguiu enfrentar. Esta canção foi, digamos que, uma forma de suportar a dor da partida dele com 40 anos, mais coisa, menos coisa. Partiu muito cedo, partiu deixando esta revolta de poder ter tido uma vida diferente, de ser alguém que ficou com esta marca, que infelizmente eu tenho que falar nisto, mas que eu acho que é também responsabilidade minha falar nisto, porque há muita gente, se calhar nova, que está a ouvir isto e que vai ouvir esta canção e que pode, pelo caminho, cruzar-se com estas coisas da toxicodependência, e elas são destrutivas e elas são do pior que existe, e portanto este foi o meu grito vagabundo, um grito de revolta, de dor, que eu pus nesta canção para poder homenageá-lo e para poder lembrá-lo cada vez que canta esta canção e para que o seu nome perpetue para além do vício que o consumiu. É seguramente uma boa mensagem para este Natal. Mais do que qualquer prenda, este despertar de atenção para quem eventualmente ainda pense que a droga tem alguma coisa de bom. E, infelizmente, isso não acontece. Está claro que chegamos ao final para nos despedirmos. Agradecer-lhe a disponibilidade para estar aqui connosco na Boa Nova, ainda que seja à distância do telefone. Estamos a falar para Sintra, ou que saber, uma zona lindíssima deste nosso país. Mas seguramente que o Oliveira Hospital não lhe fica atrás. Portanto, exatamente. Portanto, teremos muito gosto em que nos venha a visitar, e se outro encontro não tivermos marcado, será para essa fechadura, não é, que está a sair para esta chave que agora temos aqui na Boa Nova. Mas eu assumo aqui publicamente o compromisso de, assim que passar nas redondezas, de vos fazer uma visita e de vos dar pessoalmente este abraço. Infelizmente combinámos numa altura onde não me foi de todo possível, felizmente, porque o trabalho tem sido muito, e não foi possível deslocar a Oliveira do Hospital, mas fica aqui o meu compromisso de quando estiver por perto, de vos dar um abraço e poder voltarmos a falar, desta vez pessoalmente, cara a cara, que é bem mais agradável. Agradecer-vos esta atenção, e já agora, porque estamos numa semana em que tivemos a triste notícia de que morreu a Cesária Évora, deixar-vos um abraço de saudade para todos e para ela, principalmente. Um abraço, obrigado por nós, e um bom Natal para si, para você. Há algo para te dizer, que o coração não cala e me faz doer. O os caminhos que trilhaste não fazem esquecer toda a essência que trazias dentro do teu ser. Tenho na cabeça tanto para te contar que a distância em que vivemos tratou de adiar. Sei que chegará o tempo de te reencontrar, abraçar-te no meu peito e deixar-me ficar. Solta-se a voz cá do fundo, grito vagabundo que deixaste em mim. Perco-me nesta revolta, na lágrima solta de um beijo sem fim. Saudade em forma de canção, que o meu peito arde forte nesta rouquidão. Busco força no consolo do teu coração, que bate sempre que me sinto nesta solidão. Solta-se a voz cá do fundo, grito vagabundo que deixaste.